Enche os seus olhos. Meu calor está escrito no seu livro. Seus olhos, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meia noite. Oh! Mas eu sei que tenho crido. Infinitamente mais, mais, mais, mais, mais. Eu sei que tenho crido. Também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, mais, mais, mais, mais. Eu sei que tenho crido. Também sei que é poderoso. Seus olhos, meu clamor está escrito no seu.